3, 4. Louis Armstrong. Nunca tocar do mesmo modo uma coisa duas vezes. Um programa de Henrique Pereira. Melody, what good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Well, don't mean a thing. All you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. That swing, boy. Baba do do do do do do do do do do. I said don't mean a thing, and all you got to do is sing like la la la la da la do do do do do do. Now it makes no difference if it's sweet or hot. Just to give that rhythm everything you got. Oh, don't mean a thing, boy. If it that a swinger. Take it, chummy. Thank you. Nascido em 1901, na cidade de Nova Orleans, Louis Armstrong foi um cantor, trompetista e ator, bem como uma das figuras mais carismáticas e inovadoras da história do jazz. Armstrong teve um papel fundamental na transformação de uma música originalmente para dançar numa forma de expressão artística popular. Armstrong nasceu numa família muito pobre. Passou a sua juventude na pobreza num bairro violento de Nova Orleans, conhecido como The Battlefield. O seu pai, William Armstrong, abandonou a família quando Louis ainda era pequeno e casou-se com outra mulher. A sua mãe, Mary Albert Armstrong, deu à luz o filho com 16 anos e deixou-o com a avó da criança, Josephine Armstrong. Aos 5 anos, ele voltou a viver com a sua mãe e via o pai muito raramente. A sua mãe começou a prostituir-se num bordel para trazer dinheiro para a família e Louis, ainda criança, contribuiu com trabalhos diversos, convivendo com proxenetas, prostitutas e criminosos. Estava ciente do ódio racial que existia nos Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX. Aos 6 anos, entrou na Fish School for Boys, uma escola que aceitava crianças negras no sistema de segregação racial da cidade onde pela primeira vez entrou em contacto com a música. Levou algum dinheiro para casa como distribuidor de jornais, vendedor de leite e sapateiro ambulante. Contudo, isso não era suficiente para manter a sua mãe longe da prostituição. Começou a entrar sorrateiramente em bares de música perto de sua casa para ouvir e ver os cantores. From New Orleans, who live in Storyville. You sang the blues, tried to amuse. Here's how they pay the bill. The law stepped in and called it sin to have a little fun. The police cop has made us stop, and Storyville is done. Pick out your steamboat, pick yourself a train, a slow old train. Pick out your steamboat, pick yourself a train. A slow old train. They made you close up. They'll never let you back. Won't let you back. Go buy your ticket, or else you'll walk the track. No use complaining. Blue skies follow rain. The cold old rain. No use complaining. Blue skies follow rain. The cold old rain. Just say farewell now and get your one last thrill. Your one last thrill. just say farewell now, farewell to Storyville. Prettiest gals you ever seen. They'll tell you yakety, yakety, yakety, yakety, yak. In New Orleans, my hometown, you know, the land of the red beans. Don't forget those ham and greens down in New Orleans. Thank you. he's just a Stevie Doe, down on the Swanee Show, working and singing a song. He's basket eyes wet, doesn't mind the sweat, scuffling all day long. Oh, baby, see his ragtime shuffling gait, happy cause he's handling brain. Levy, Levy's heavy for the dusky Stevie Doe, working and singing a song. Quando vendia carvão no bairro de Storyville, um bairro legal de prostituição, ouvia as Spez and Bands, grupos frequentemente de crianças que tocavam música com utensílios caseiros ou encontrados nas ruas. E as primeiras sonoridades do jazz, de grupos que interpretavam em prostíbulos e salões de dança, como os de Pete Lala, no qual se apresentava King Oliver. Aos 6 anos, Armstrong vendia sucata para uma família de imigrantes judeus lituanos, os Karnovskis, que o acolheram na sua casa. Louis apercebeu-se que também essa família era discriminada por brancos que se achavam superiores aos judeus. Foi com os Karnovskis que aprendeu um modo de cantar carregado de emoção. Ele e a família lituana cantavam juntos até o bebê adormecer. Não havia formação musical na família de Armstrong. O seu interesse por esta arte terá sido igualmente incentivado a ouvir as bandas de Nova Orleans a desfilarem regularmente pelas avenidas da cidade. Foi a sua família adotiva que lhe permitiu dedicar-se à música e deixar de ser um menino de rua. Quando o gosto pela música se afirmou, ele não tinha dinheiro para comprar uma corneta, instrumento similar ao trompete, o Sr. Karnovsky adiantou-lhe um comprado numa loja de pinhões. A primeira vez que o tocou em público poderá ter sido na carroça de sucata de Karnovsky para chamar clientes. Após sair da Fish School aos 11 anos, Armstrong formou um quarteto que tocava nas ruas para ganhar algum dinheiro. Enquanto se exercitavam na rua, Armstrong e os seus amigos entraram em contacto com músicos locais, muitos dos quais tocavam em honky-tonks, bares com música ao vivo para clientes da classe trabalhadora no bairro de Storyville. Armstrong fez amizade com um dos trompetistas mais conhecidos da cidade, Bunk Johnson, um artista negro que lhe ensinou temas e técnicas de interpretar um instrumento de sopro e permitiu que Louis se sentasse com ele durante as apresentações nos Honky Tonks. Durante uma celebração de rua na véspera do Ano Novo, no final de 1912, Louis Armstrong, com 11 anos, disparou uma pistola para o ar. Foi levado para a esquadra da polícia, na qual passou a noite numa cela. Na manhã seguinte, um juiz sentenciou-o a ser internado por um período não especificado na Colorwood Waves Home, um reformatório para crianças sem lar ou abandonadas. Na época, os infratores juvenis negros eram frequentemente condenados a duras penas de prisão, enquanto os infratores juvenis brancos eram condenados apenas em reformatórios por crimes iguais. Numa altura em que o sistema de justiça norte-americano era muito preconceituoso contra os negros americanos, a sentença acabou por ser melhor do que a de prisão. A residência era gerida por um ex-soldado, o Capitão Jones. Jones era um afro-americano, disciplinador, rígido, decidido a reduzir a delinquência juvenil nos meninos negros que nunca tiveram uma oportunidade. Documentos indicam que ele e a sua mulher assumiram papéis parentais para muitos jovens. Armstrong desenvolveu fortemente a sua maneira de tocar trompete na banda da instituição, a New Orleans Home for Colored Waves. O professor Peter Davis providenciou educação musical ao rapaz. Começou por cantar no coro e, mais tarde, vários instrumentos, assumindo a corneta. Tendo demonstrado a sua vontade de trabalhar e agir com responsabilidade, Louis foi nomeado líder da banda. Esta tocou por toda a cidade e o rapaz de 13 anos passou a chamar a atenção pelo modo como tocava trompete. Aos 14 anos, Armstrong foi libertado sob custódia do seu pai e da sua nova madrasta, Gertrude. Morou na casa deles, com dois meios-irmãos, por vários meses. Depois de Gertrude dar à luz uma filha, voltou para junto da sua mãe, Mary Albert, em The Battlefield. Querendo ter uma vida honesta como músico, encontrou emprego no salão de dança de Henry Ponce. Tinha ligações com o crime organizado. Aí conheceu o baterista Black Benny, cujo listas era gateiro, frequentemente bêbado e na prisão. Apesar disso, era um excelente intérprete em alguns dos grupos mais na moda em Nova Orleans, na década de 1910 e 1920. Com quase 2 metros de altura, Black Benny tornou-se o tutor e guarda-costas de Armstrong. What do you think of this? Oh, my poor Nellie Gray, they've taken her away, and I'll never see baby anymore. I'm sitting here by the river, and I'm all in a shiver, for she's gone from old Kentucky shore. Oh, baby, didn't then. Oh, yeah, didn't then. Oh, that didn't then. By that, but that, do that, do that, that, but that didn't tell you. But that, do that, do that. Oh, baby, didn't then. Safe in his arms when she's kissed. But I'm afraid that he's cooled off, and maybe I'm ruled off his list. I'll never be missed. I need that person much worse than just bad. I'm half alive and he's driving me mad. He's only human if he's to be had. I must have that man. Let's see who I know. I'll bet though that I can tell you all by name. Yeah. Well, hello there, Jack. When did you get back? I thought they buried you out in Hackensack. Say, look here, Jack. You can jump for an oldie. Well, shave off my hair and call me Baldy. Shucks, there's old Aunt Kate. She's a solid gate. I never thought that chick would be out so late. Now look here, Aunt Kate, are you trying to be naughty? Well, cut off my legs and call me Shorty. Sake. Boy, what you doing here at this old clam bake? Now you got your boots laced and you're here for a quickie. Well, flatten my head and call me Icky. Well, now starch my shirt if it ain't all good. Come on, babe, bend the ear and let me have the dirt. Now you said you had twins since the last time you seen us. Well, chop off my arms and call me Venus. Done. know. All that know. Well, that'll be it. Frequentemente nas Brass Band Parades e ouvia os músicos mais velhos, aprendendo com Bunk Johnson, Buddy Petit, Kid Ory e, acima de tudo, com Joe King Oliver, que, para o jovem músico, teve um papel como mentor e figura paternal. Mais tarde, tocou nos Riverboats de Nova Orleans, trabalhando com Faith Marable, subindo e descendo o Mississippi. Thank you.

you go in there? Come out of there, boy. Don't you know that house is haunted? It's an old deserted mansion on an old forgotten road where the better ghosts and goblins always hang out. One night they threw a party in a manner a la mode, and they cordially invited all the gang out. At a dark, bewitching hour, when the fun was loud and hearty, a notorious wallflower became the life of the party. The spooks were having their midnight fling. The merrymaking was in full swing. They shrieked themselves into a cheerful trance. When the skeleton in the closet started to dance. Now a goblin giggled with fiendish glee. A shout rang out from a big banshee. Amazement was in every ghostly glance. When the skeleton in the closet started to dance. All the witches were in stitches while his steps made rhythmic thumps, and they nearly dropped their broomstick when he tried to do the bumps. You never heard such an oily laughter, such hilarious groan, when the skeleton in the closet rattled his bones. Armstrong mudou-se para Nova York em 1924, a convite de Fletcher Henderson. Lil Hardin não acompanhou, preferindo ficar no seu trabalho em Chicago. A orquestra de Henderson tocou principalmente ao vivo, mas também gravou. Armstrong aprendeu como tocar em orquestra pela primeira vez e crescia como artista. Rapidamente se adaptou ao estilo mais controlado de Henderson, e os outros músicos rapidamente sentiram Armstrong como um músico emocional e natural. Armstrong efetuou várias gravações com o seu amigo de Nova Orleans, o pianista Clarence Williams e os Williams Blue Five, com Sidney Bechet e com as cantoras de blues Alberta Hunter, Ma Rainey e Bessie Smith. Apenas 14 meses depois, Armstrong voltou para Chicago a pedido de Lil Hardin. Lil ajudou a promover Armstrong nos clubes de Chicago, considerando-o o maior trompetista do mundo. L.A. Armstrong formaram uma banda de estúdio chamada Louis Armstrong and His Hot Five. O grupo gravou vários discos populares, muitos dos quais apresentando o canto rock de Armstrong. Numa das gravações mais populares, Heebie-Jeebies, Armstrong espontaneamente começou a cantar scat, substituindo a letra da canção por sílabas sem significação que muitas vezes imitam os sons produzidos pelos instrumentos. Armstrong não inventou o scat singing, mas ajudou a torná-lo extremamente popular. Foi nessa altura que mudou permanentemente da corneta para o trompete. The Louis Armstrong Hot 5 e Hot 7 fizeram registros entre 1925 e 1928, principalmente para a editora OK. Uhum. Produzindo grandes êxitos como Potato Head Blues, Muggles, uma referência à marijuana, e West End Blues. Heebie-jeebies. Hot 5 incluía Kid Ory no trombone, Johnny St. Cyr no banjo, a mulher de Armstrong no piano, Johnny Dodds no clarinete e vários vocalistas. Armstrong tocava corneta, trompete e cantava. Nos Hot 7 estavam John Thomas no trombone, Johnny Dodds no clarinete, Lil Hardin no piano, Johnny St. Cyr no banjo e guitarra, Pete Briggs na tuba e Baby Dodds na bateria. Outras formações da época foram Lily Dell Christian with Louis Armstrong and his Hot 4, Louis Armstrong and his Orchestra e Louis Armstrong and his Savoy Ballroom 5. Armstrong voltou para Nova York em 1929, mas novamente, Lil não quis deixar Chicago. Permaneceram casados, mas viveram separados por muitos anos antes de se divorciarem, em 1938. Por causa da Grande Depressão, Armstrong, como muitos outros norte-americanos, especialmente negros, teve problemas para encontrar trabalho. A Grande Depressão, nos anos 30, atacou de forma violenta o jazz. Bix Beiderbecke faleceu e a banda de Fletcher Anderson dispersou. Muitos músicos deixaram de tocar nos clubes noturnos e alguns deixaram mesmo de ser músicos. King Oliver fez algumas gravações sem êxito. Sidney Bechet tornou-se temporariamente alfaiate e Kid Ory regressou a Nova Orleans para criar galinhas. Em 1932, aproximadamente metade dos negros americanos estavam desempregados. Armstrong decidiu começar de novo em Los Angeles, mudando-se em maio de 1930. Encontrou trabalho em clubes e continuou a gravar discos. Tocou nesta cidade no New Cotton Club, em Los Angeles, com Lionel Hampton na bateria. A banda atraiu gente de Hollywood, que ainda podia ter uma vida noturna pródiga, enquanto as transmissões de rádio do clube conectavam com o público mais jovem em casa. Bing Crosby e muitas outras celebridades da época eram frequentadores assíduos deste clube. Um número famoso neste estabelecimento foi I'm a Ding Dong Daddy from Dumas. Em 1930, Armstrong apareceu num pequeno papel no filme X-Flame, realizado por Victor Halperin, e foi condenado por fumar Maria Joana, tendo recebido uma pena suspensa. Regressou a Chicago no final de 1931 e tocou em bandas que seguiam a linha musical de Guy Lombardo e gravou mais temas standard. Armstrong continuou a fazer digressões com sucesso nas décadas de 30 e 40 e apareceu em mais alguns filmes. Tornou-se conhecido não apenas nos Estados Unidos, mas também em grande parte da Europa. A pedido do rei George V de Inglaterra, tocou para ele em 1932. Em 1936, apareceu com Bing Crosby no filme Pennies from Heaven, realizado por Norman Z. McLeod. No ano seguinte, tornou-se o primeiro artista negro a apresentar o seu programa de rádio. No final da década, Louis Armstrong ganhou a reputação de grande estrela internacional. Don't forget the word, no, the ding dong that from two miles, or seem to stir. Ding dong, dong, dong, ding dong that from two miles. Oh, baby, dum dum dee ba dum, hey, baby, dee da, ba ba, la da da da da. Talking to you. Thank you. get you, my heart goes All those things you do make me go I wish that I could tell you how I feel, but I can't find words that have the right appeal. When you smile at me, my heart goes I wish that I could be the one you love. You all that I desire, and I know if I had you, my life will always be so. Pops, I hear you when you tell me you feel But Pops, is that the best that you can do? Please don't be shy, just tell me what you should. Just say sibon the way I know you could. Oh, if I smile at you, don't just say Tell me all the things I want to hear. You're all that I desire, and I'm sure that you'll agree. Our lives will always be so. My life will always be so. Back, bim, bam, skim, scam, jim, jam, rock, boog it. Everybody out, boog it. Who'd you hunching up, boog it? Everybody about bim, bam, skim, scam, jim, jam, rock. You do like shining a window, but you ain't got no windows, so you just picture a window and boog it. Slow and easy, boog it. Now you dig it, jack, boog it. That's the mellow track, boog it. Got it coming back, bim, bam, skim, scam, jim, jam, rock. Come on and boog it. In the mellow track. I said boog it. Dig it coming back. It's bim bam skim jam jim bam jump. Boog it, boy. Everybody out. Oh, boog it. Who you punching now? Boogity woogit. Everybody bow. It's the bim bam skim jam jim jam jump. You do like shining a window, but you ain't got no window, so you just picture a window and just post bottle those down you boog it. Now you dig it, Jack. Come on and boog it. That's the mellow track. I said boog it. Got it coming back. It's the bim bam skim scam jim jam jump. Bim bam skim scam jim jam rump. Oh man, boog it. Boog it. nova década de 1930, as bandas de Duke Ellington e Benny Goodman ajudaram a impulsionar o jazz para a ribalta, inaugurando a era do swing. As bandas de swing eram compostas por cerca de 15 músicos. Embora Armstrong preferisse trabalhar em grupos menores, formou uma grande banda para capitalizar o movimento swing. Em 1938, Armstrong casou com a namorada de longa data, Alpha Smith, mas, após o casamento, ele começou a sair com Lucille Wilson, uma dançarina do Cotton Club em Nova York. O terceiro casamento terminou em 1942 e Armstrong, após o divórcio no mesmo ano, juntou-se a Lucille, a sua quarta e última esposa, a quem ele chamava Brown Sugar. Joe Glazer foi o agente dinâmico que assumiu o lado comercial da carreira de Armstrong, mantendo-o longe de problemas antigos com a máfia. No final da década de 1940, as Big Bands estavam a perder a popularidade, consideradas caras demais para serem mantidas. Armstrong formou um grupo de 6 membros, no qual participaram muitos outros músicos, chamado Louis Armstrong and the All-Stars, que durou entre 1946 e 1956, com gravações para a editora Decca. Nem toda a gente gostava do tipo de entretenimento exagerado ou cabotino de Armstrong. Muitos da geração mais jovem de negros consideravam-no uma relíquia do Velho Sul. Achando o seu modo de interpelar o público e o revirar dos olhos racialmente ofensivo, porque era muito semelhante à apresentação dos cantores brancos que apareciam com a cara pintada de negro para caricaturar ou imitar o afro-americano. Outros veem o seu estilo de interpretação como uma afirmação e celebração da cultura negra. Outros perguntam-se se ele estava apenas a dar aos brancos o entretenimento que ele sabia que queriam, assumindo o papel de um negro apalhaçado. Uma coisa é certa, Armstrong foi um artista essencial na história da música americana. As suas improvisações alteraram o jazz, destacando o solista improvisador na apresentação. A sua música teve um efeito amplo na história do jazz, e influências muito para além deste género musical. Após terminar o seu contrato com a Decca Records, tornou-se um músico independente e gravou para outras editoras. Continuou a ter uma intensa agenda de digressões internacionais, mas, em 1959, sofreu um ataque cardíaco em Itália e teve de parar para descansar. French fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want the French fried sauce with the orange with chivava on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the frim frap sauce with the oz and fay, with she five on the side. Now a fella's really got to eat, and a fella should eat right. 5 will get you 10. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish, cake, and rye bread. You heard what I said. Wait a please serve mine fried. I want the frim frim sauce with the awesome fare, with your fire fire on the side. I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes. Believe me, I'm never satisfied. I want the frim frim sauce with the awesome fare, with your fafa on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the frim frim sauce with the awesome fare, with your fafa on the side. Now a fella's really got to eat, and a fella should eat right. 5 will get you 10. myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said. Waiter, waiter, please serve my fare. I want the frill fab sauce with the awesome fare, with your popper on the side. Like you never heard before. Each one took a solo and the people cried for more. All at once the leader stopped and hollered to the band, "Boys, I like your playing, but I just don't understand. What is this thing called swing? What is this thing called swing? Is it jazz or track time? Futuristic ragtime? What is this thing called swing? Now if swing's the thing you talk about, I'ma have the boys to beat it out. First of all, our saxophones gonna rattle off some mellow tones. That's get together, boys. Thank you. Now, folks, don't get too hot, because that rhythm section's coming up, and they're really on the spot. Get a load of these cats. Yes, sir. Thank you. Now, when Gable starts his jamboree, he's got to blow six brass for me. Get your chops together, boys. I'm coming over there after you. Yes, sir. Take your heart, but beat it out. Show the world what swing's about. How you like that? Them cats telling me to beat it out? Why, you didn't let me get this order to mama. Wait a minute. Brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy. Go it, Brother Holmes. go marching in, marching in. When the saints go marching in, marching in. Yes, I want to be in that number when the saints go marching in. Em 1960, apresentou-se no Ghana e na Nigéria. Em 1964, após mais de 2 anos sem pôr os pés num estúdio, gravou seu disco mais vendido, Hello Dolly, uma canção de Jerry Herman, originalmente cantada por Carol Channing. A versão de Armstrong permaneceu no Hot 100 por 22 semanas, mais do que qualquer outro disco produzido naquele ano, e chegou ao primeiro lugar, tornando-o com 62 anos, a pessoa mais velha a realizar este feito. No processo, desalojou os Beatles da posição número 1, que haviam ocupado por 14 semanas consecutivas, com 3 temas diferentes. Em 1967, gravou What a Wonderful World, uma canção aparentemente otimista que atingiu um pico de vendas em vários países. Em 1968, a sua saúde começou a piorar. Sofria de doenças cardíacas e renais, que o forçaram a parar de viajar. Não se apresentou em público em 1969. O seu agente de longa data, Joe Glazer, morreu. No verão de 1970, os médicos autorizaram-no a retomar os concertos ao vivo. Aceitou participar numa digressão mundial, mas um novo ataque cardíaco forçou-o a fazer uma pausa de 2 meses. Armstrong fez a sua última gravação de trompete no álbum Disney Songs de Satchmo Way, publicado em 1968. Enfrentou na época algumas críticas por parte dos ativistas negros norte-americanos por não militar mais ativamente no movimento dos direitos civis. Porém, convém lembrar que naquela época Armstrong já se aproximava dos 60 anos de idade. Pertencia a uma geração diferente daquela que estava a assumir a linha da frente dos protestos e da militância no final dos anos 50 e ao longo dos anos 60. Por outro lado, Armstrong, que sentiu na pele a pobreza e a discriminação, nunca manifestou opiniões políticas. Mas como artista, contribuiu mais do que qualquer outro ativista para os direitos dos negros, projetando e tornando universal uma música cujas origens eram preponderantemente negras. Ao longo da sua carreira, tocou e cantou com alguns dos mais importantes instrumentistas e vocalistas da época, como Bing Crosby, Duke Ellington, Fletcher Anderson, Earl Hines, Jimmy Rogers, Bessie Smith, Ella Fitzgerald, Eddie Condon, o trio de Oscar Peterson ou os bateristas Buddy Rich e Louis Belson. Entre os seus êxitos constam Stardust, What a Wonderful World, When the Saints Go Marching In, Dream a Little Dream of Me, Ain't Misbehaving, You Rascal You, ou Stomping at the Savoy. Participou em 35 filmes, o último dos quais foi Hello Dolly, uma comédia musical realizada por Gene Kelly em 1969. Thank you. Yes, give me a kiss to build a dream on. My imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. Kiss to build a dream on. Yes. Give me a kiss before you leave me. My imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. Kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be you, weaving romances, making believe they're true. Babe, give me your lips for just a moment. My imagination will make that moment live. Give me what you alone can give. Kiss to build a dream on. Fences, yes, I'll be with you. Oh, weaving romances, yet that I'm making believe they're true. Babe, lend me your chops for just a moment, and my imagination we'll make that moment live. Yes, give me what you alone can give. I kiss the villa dreamer. Hello, darling, this is Louis. Darling, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling, I can tell, darling. You still growing strong. I feel the room sway, but the band our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never go away again. room, sway, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So, golly gee, fellas, have a little faith in me, fellas. Golly, never go away, promise. Never go away, darling. Never go away again. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Moon, river, wider than the mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heart breaker, wherever you are going, I'm going your way to drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We'll have the same rainbows in waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon, river, and thank you. Louis Armstrong morreu de ataque cardíaco a 6 de julho de 1961, com 69 anos, em Corona, Queens, Nova York, 11 meses após tocar o seu último solo na Sala Imperial do Waldorf Astoria. As suas últimas palavras foram: "Tive o meu trompete, uma vida bela, uma família. O jazz." Agora estou completo. Encontra-se sepultado no cemitério Flushing, em Queens, Nova York. Till that morning, there's nothing can harm you. Yeah, sweet daddy and mommy standing by. Este programa teve locução de Frederica Loureiro e Tomás Oliveira. Realização: Henrique Pereira. do da zippity-yay. My, oh my, what a wonderful day. Plenty of sunshine hidden my way. Zippity-doo-dah, zippity-yay. Mr. Bluebird on my shoulder. It's the truth, it's actual. Everything is satisfactory. Zippity-doo-dah, zippity-yay. Wonderful feeling, wonderful day. A bluebird on my shoulder. It's the truth, it's actual. Just listen to old Satchmo there. I zip it in do da, zip the D. Wonderful feeling, wonderful day. Yeah. Rap-a-da-da-ba-da-say. Yeah, that's actual.